Fecheiro 69, página 632. A Casa do Governo sofria, naquela ocasião, enormes alterações e acrescentos. Havia homens por todo o lado, com Neto Lucas a gritar ordens, rapidamente obedecidas. Só um condenado estúpido atrasaria o trabalho para o próprio comandante. E, embora parecesse impossível, poucos condenados eram estúpidos. As renovações eram de natureza temporária. O comandante King ainda não tinha resolvido se a casa do governo deveria ficar no outeiro, onde presentemente estava situada, ou mudar para o outro, onde Richard dissera que tinham sido originalmente as hortas. Como nunca estivera naquela casa, Kitty não sabia se, como condenada, deveria entrar pelas traseiras ou se todo o serviço se fazia pela porta em frente ao mar. — De quem andas à procura, Kit Kat? Perguntou Neto Lucas. — Da senhora de Richard Morgan. — Está na cozinha, que é ali atrás, disse, apontando o local com uma piscadela de olho. Ela percorreu o caminho ao lado da casa, que levava a um edifício separado onde estava instalada a cozinha. — Senhora Morgan? A figura rígida e vestida de escuro perto do fogão voltou-se, abrindo muito os olhos negros. Uma jovem condenada que descascava batatas junto a uma mesa poisou a faca e abriu a boca numa expressão adenoidal. Vacilando um pouco, o que a Kitty pareceu peculiar, Lizzie dirigiu-se à mesa e deu um safanão à rapariga. — Vai fazer isso lá para fora, ordenou bruscamente. Depois voltou-se para Kitty. — Que deseja, minha senhora? — Vim trazer-lhe um chapéu. — Um chapéu? — Sim. Não quer ver? — É esplêndido. Kitty parecia ter florescido. Com o ventre um pouco protuberante, a pele branca protegida por um grande chapéu feito de fibras vegetais. Entre os condenados deportados havia mais chapeleiros do que agricultores. O cabelo loiro, espalhando sem madeixas por baixo da aba, as pestanas e sobrancelhas loiras, dando-lhe ao rosto um olhar levemente calvo, que mesmo assim não a desfigurava. Era feia, mas ao mesmo tempo não o era. Os mexericos tinham feito saber a Lizzie Locke que ultimamente Kitty exibia umas formas maravilhosas. E já não se parecia nada com a magrisela que pusera a senhora de Richard Morgan a andar pelo caminho da horta. Ora, pronto, agora podia ver por si, o que não lhe era nada agradável. Nem aquele ventre saído. Sentiu-se invadida por uma onda de tristeza e desilusão. Onde estava o frasco de remédio? Sente-se, disse Lizzie, cortês, bebendo furtivamente de um frasco, cujo conteúdo a fez perder o fogo. Kitty estendeu a caixa de chapéus com um sorriso grave. Por favor, aceite. Pegando nela, Lizzie sentou-se numa cadeira, desatou as fitas e levantou a tampa. Ah! Suspirou exatamente como Kitty fizera. Ah! Fez sair o chapéu da caixa para o examinar, segurar e admirar, encantada. Depois, de um modo tão inesperado que sobressaltou Kitty, Lizzie Locke rompeu num ruidoso pranto. Levou algum tempo a acalmar-se. De certo modo, Kitty achou que ela lhe fazia lembrar Betty Riley, a atrevida criada mais velha que levara todas as quatro aves de graça. Pronto, Lizzie, pronto, sussurrou, enquanto a afagava e lhe dava pancadinhas de conforto. Havia uma pequena cafeteira no fogão e um antigo bule de porcelana sobre a mesa. Chá. Lizzie precisava de chá. Procurou e encontrou um frasco com chá e um outro contendo uma enorme pedra de açúcar, juntamente com um pequeno martelo para a partir. Kitty fez o chá, deixou-o abrir, partiu o açúcar e depois deitou o líquido fervente numa chávena de porcelana com pires. Que bem fornecida estava a casa do governo. Chávenas e pires de porcelana na cozinha. Desde que fora presa, Kitty nunca mais vira tal coisa. Aqui estavam duas chávenas e dois pires, emparceirados numa simples cozinha. Que outros tesouros conteria ainda a casa de governo? Quantos criados serviriam o senhor e a senhora King? Haveria chá à vontade, sem medo que se acabasse? Haveria tigelas, pratos e terrinas de porcelana? Quadros nas paredes? Bacios debaixo das camas? Acabei de ser despedida, conseguiu dizer Lizzie por entre soluços e lágrimas. O senhor King acaba de me mandar embora. Vá, beba o seu chá. Vá lá. Depois vai ver que se sente muito melhor, insistiu Kitty, acariciando-lhe o cabelo negro. Lizzie enxugou os olhos ao avental e olhou tristemente para a sua némesis. És uma rapariga muito simpática, disse, assim que o chá começou a aquecer-lhe o restante conteúdo do estômago. Espero bem que sim, respondeu Kitty, bebendo, deliciada. Porque lhe saberia tão bem o chá, bebido numa chávena de porcelana. Gosta do seu chapéu? É esplêndido, tal como disseste. O Major Ross teria assobiado e dito que com ele eu parecia uma rainha. Mas a senhora King tentará apenas elogiar-me. É uma pessoa muito agradável, com modos excelentes. Portanto, não a posso culpar de ter sido despedida. O responsável é o comandante King. E esse tal Chapman, que é muito esperto, anda a ver aquilo que consegue apanhar. Já está a imaginar como se pode aproveitar desta terra para fazer dinheiro. E está também a fazer aparecer o que a senhora King tem de pior. Mas deixa-me que te diga, o comandante já anda a perceber. Parece-me que o Willie Chapman será em breve mandado para Queensborough ou Philipsburg. Só que o comandante King não gosta de mim, Kitty. E eu não posso fazer nada. Diz que sou demasiado ordinária para uma pessoa como a senhora King. Ordinária. Eu. Ele sabe lá o que é ser ordinária. Diz que não quer que os filhos me ouçam. Por vezes esqueço-me e saio-me um foda-se ao outro. Mas quando eu nunca digo, juro. A culpa não é minha, foi a prisão. Dantes nunca praguejava nem dizia palavrões. Compreendo-a perfeitamente, disse Kitty com fervor. De qualquer modo, não pode pôr-me simplesmente na rua. Tem de fazer comigo o que é devido. Vociferou Lizzie, erguendo o queixo. Sou uma mulher livre, não uma condenada. E sabes quem vai pôr no meu lugar? Perguntou ofendida. Não, quem? A Mary Rolt. A Mary Rolt. Diz Conan e foda-se, isso garanto eu. Ora, tudo só porque ela dorme com o fuzileiro Sam King. E ele vai ficar aqui e tudo isso. King. O nome é o mesmo, vês? Torna tudo aos olhos do comandante melhor. Ai, bebeu um pouco mais de chá e olhou para o chapéu. Quem me dera ter um espelho. A senhora King deve ter um. Ah, se tem, um grande, no quarto dela. Então, pergunto-lhe se pode ver-se. Se ela tiver uns modos excelentes e for bondosa, não lhe há de dizer que não. É um belo chapéu, não achas? O melhor que já vi. O senhor Thistlethwaite mandou dizer na sua carta que é a última moda. Exatamente o que as duquesas e as senhoras finas usam. Diz também que hoje em dia já não se conseguem distinguir as mulheres bem-nascidas de rameiras. Deteve-se horrorizada ao ver onde a língua a tinha levado. Mas Lizzie olhava fixamente para o frasco do remédio. Talvez os King a conservem cá como cozinheira, apressou-se Kitty a dizer. Richard disse-me que o Major Ross achava que a sua comida era a melhor que já tinha provado. Só que eu, disse Lizzie com altivez, tenho outras ideias. O coração de Kitty alegrou-se. Mesmo ferida e desorientada lá no fundo, Lizzie Locke já dera a volta. Claro que sim. É o que fazemos, todas as mulheres condenadas. Não chegámos aqui e conseguimos sobreviver sem ser capaz de dar a volta. Lizzie é resistente. Não é dura, apenas resistente. Teve de o ser. Sem dúvida que as pessoas livres elogiariam a coragem da senhora King para vir para tão longe, sem quaisquer comodidades. Mas a senhora King nunca foi uma mulher condenada e, aos meus olhos, nunca será tão admirável como Lizzie Locke, ou Mary Rolt, ou Kitty Clark. Ora, pois, senhora King, disse Kitty para consigo, beba o seu chá pelas suas belas chávenas de porcelana, depois de ele ter sido feito e servido por uma rapariga condenada. Prenda com alfinetes seus panos menstruais, depois de uma criada condenada lhes ter lavado o sangue e os ter pendurado a secar. Será tudo o que a mulher de um comandante deve ser, mas nunca nossa igual. Que ideias são essas? Perguntou. Já me chega de te odiar por me teres roubado o Richard, disse Lizzie, levantando-se para voltar a encher o bolo, partir um pouco mais de açúcar e servir mais chá. Acredite que eu não lhe roubei. Sei disso muito bem. Foi mais eu que te roubou a ti. Estranho, não é? Os homens são estranhos. No que diz respeito à maioria, desde que a barriga e o que dela pende estejam bem alimentados, ficam satisfeitos. Mas Richard sempre foi diferente, desde que entrou na prisão de Gloucester como um príncipe de sangue. Sabes como é, assim, calmo, calado, com um ar majestoso? Nunca precisou de erguer a voz. E olha que é um grande homem. Não é verdade, Kitty? Sim, respondeu esta corando. Enfrentou o Ike Rogers sem pestanejar, um homem ainda maior que ele. Enfrentou-o mesmo. Porém, ouvi dizer que mais tarde tinham ficado muito amigos. O Richard é assim. Apaixonei-me por ele, mas ele nunca me amou. Nunca tive esperança, nunca. Com a voz lacrimejante, a senhora de Richard Morgan ergueu-se mais uma vez para deitar um pouco de conteúdo do frasco de remédio dentro do chá. Pronto, isto torna-o mais saboroso. Queres? Não, muito obrigada. Quais são os seus planos, Lizzie? Kitty apercebeu-se de que Lizzie andava a beber, havia algum tempo, aquilo que despejara no chá. Provavelmente desde o momento em que o Sr. King saíra, depois de a despedir. Estou a pensar no Thomas Cully, um fuzileiro que voltou para aqui para ficar com uma parcela de terra. Não fica longe do caminho de Morgan. É um homem sossegado. Nesse aspecto é até parecido com Richard. Não quer filhos, não tem mulher e fez-me a proposta depois de experimentar a minha banana frita com rum. Recusei. Mas como agora o comandante diz que tenho de ir, posso bem ir viver com o Scully. Vai ser bom tê-la como vizinha, disse Kitty com sinceridade, preparando-se para partir. Quando nasce o bebê? Daqui a 2 meses e meio. Muito obrigada por teres trazido o chapéu. O Sr. Thistlethwaite foi o que disseste? Sim, o Sr. James Thistlethwaite. Muito mais calma, Kitty saiu, batendo com os pés, para se encontrar com Joey e os dois cães no sopé do Monte George. Tinhas razão em insistir para que eu lhe levasse o chapéu, disse a Richard, enquanto cortava a carne de porco salgada em fatias finas, a cobria de molho de cebolas e juntava batatas e feijão verde nos pratos de estanho. A Lizzie e eu vamos ser muito amigas, soltou um risinho. As duas senhoras de Richard Morgan. Pôs um prato diante de Stephen e outro diante de Richard, trazendo a seguir o seu e sentou-se à mesa. Esta manhã o comandante King despediu-a, coitada. Já o receava, disse Stephen, cortando a comida com a faca, para depois poder apanhar tudo com a colher. Como seria bom ter um garfo. O King é um marido severo e gosta de proteger a mulher de todos os fenómenos indignos ou sórdidos. E a Lizzie Locke é indubitavelmente um fenómeno pouco digno. Uma pena, de facto. A senhora King é uma criatura alta, pouco graciosa, que não parece ser especialmente recatada, principalmente quando se encontra na companhia do Willie Chapman. Fez uma careta de desagrado. Esse William Neat Chapman é que é um fenómeno sórdido, uma verdadeira sanguessuga. Tem chávenas e pires de porcelana, disse Kitty, ocupando-se em comer por dois, e eu bebi chá numa delas. Como há chávenas e pires de porcelana na cozinha, julgo que a senhora King deve ser muito fina. Gostava muito de te dar chávenas e pires de porcelana, Kitty, disse Richard. Mas não é só uma questão de dinheiro. Stephen levantou os olhos, porque a conversa lhe chamara a atenção. Exatamente, concordou. Suspeito que ainda durante muito tempo, o mais semelhante que a ilha de Norfolk terá com uma loja será uma banca na praia comprida, montada pelo capitão de um navio. Infelizmente, essas bancas não contêm frivolidades como serviços de porcelana e garfos de prata. São sempre as mesmas cafeteiras, fogões, chita, papel barato e tinta. Precisamos mais de cafeteiras, fogões e chita do que de frivolidades, disse Richard com o seu ar de Deus Pai. De vez em quando aparece roupa. Sim, mas já reparei que as mulheres não gostam muito, objetou Stephen. É porque são sempre os homens a escolhê-la, disse Kitty a sorrir. Pensam que as mulheres preferem comprar a roupa, a loiça ou as cortinas, mas acabam sempre por escolher a mais feia. Gostavas de ter cortinas nas janelas? Perguntou Stephen, interrogando-se, porque seria que Kitty não se importava de não poder casar com Richard. As duas senhoras de Richard Morgan, dissera ela sem rancor. Sim, disse Kitty, poisando a colher para olhar em redor da sala que estava a ser arranjada. As paredes interiores tinham sido todas erguidas e polidas. Havia várias prateleiras para livros, por baixo umas das outras, e ela encontrara uma planta florida para meter numa velha caneca. Gosto muito da minha casa. Seria maravilhoso ter tapetes e cortinas, bem como jarras e quadros nas paredes. Se eu tivesse fios de seda para bordar, poderia fazer almofadas para as cadeiras e pequenas amostras para enfeitar as paredes. Um dia, prometeu Richard, um dia. Temos de esperar que um dia um capitão mais empreendedor apareça a vender candeeiros a óleo, sedas de bordar, serviços de chá e jarras. Os armazéns do governo não são muito imaginativos. Têm tecido barato, sapatos, tigelas de madeira, colheres e canecas de estanho, cobertores, conchas e velas de sebo. Após a refeição, os homens sentaram-se para falar sobre o que diziam jornais e gazetas, passando depois a coisas mais importantes como o trigo, a limpeza do terreno, a serração, o calcário e as alterações que o comandante King implementava. Com aquelas falinhas mansas, não conseguiu ainda diminuir os castigos, disse Richard. 800 vergastadas? Por amor de Deus! Era melhor enforcar o homem. O mais que o Major Ross ordenou foram 500 e grande parte foi esquecida. Mas reparo que agora os cirurgiões já não têm tanta liberdade como antes para intervir. Tens de ser justo, Richard. A culpa é do corpo de Nova Gales do Sul, que não passam de brutos, comandados por brutos. Gostaria que não discriminassem os pobres irlandeses, mas fazem-no. Bom, os irlandeses vêm de fora do reino e poucos falam inglês. Os soldados insistem que sim, mas que não o querem admitir. Como podem trabalhar se não entendem as ordens? Porém, encontrei um homem entre eles com quem é um prazer serrar. O melhor parceiro, depois do Billy Wigfall. Alegre, cumpridor, não entende uma palavra do que lhe digo e eu também não o percebo. Mas se pusermos uma serra entre os dois, ficamos em perfeita comunhão. E como se chama? Não faço ideia. Até podia ser Flippity ou Flippity. Chamo-lhe Paddy e dou-lhe um bom almoço de pão e legumes lá na serração. E também carne fria. Um homem não pode trabalhar assim sem se alimentar bem. Terei de o fazer lembrar ao Sr. King. De súbito, Kitty riu-se e bateu as palmas. Oh, Richard, deixa de falar das tuas cerrações. O Steven tem grandes notícias. Richard sobressaltou-se. Sim, conte-nos. O King mandou-me chamar esta manhã para me informar que passo a ser o piloto oficial da Ilha de Norfolk. Creio que ele e o Major Ross devem ter tido uma conversa acerca do número de escaleres, cúters e lanchas que naufragaram ao atravessar o Recife, contra ordens e sinais para não tentarem aportar, ou mesmo desafiando os conselhos para não voltarem ao navio saindo da praia. Assim, a partir de agora, só eu e mais ninguém emite essas ordens, não importa qual seja a opinião dos mestres dos navios acerca do assunto. A minha palavra faz lei, inclusivamente com os navios que vão entrar a barra. Se podem entrar ou se têm de ir para Cascade ou Ball Bay. Sou o piloto. Se assim tivesse sido na altura, o Sirius nunca teria encalhado no Recife. Steven, é esplêndido! Exclamou Kitty com os olhos a brilhar. Richard apertou-lhe a mão. Mas não é tudo, pois não? Tenho de confessar que há mais. Parecia iluminado por dentro. Um belo homem, com 30 e poucos anos, e com um mundo novo a abrir-se diante de si. Estou na Marinha Real, temporariamente, com o posto de aspirante. Mas logo que o Comandante King consiga a autorização de Sua Excelência, receberei a patente de tenente, provavelmente de algum navio que não saia do porto de Portsmouth. Contudo, não entrei em pânico, porque ainda vou ficar aqui. Quando aparecer um verdadeiro posto de tenente, então terei de partir. Não é uma perspectiva imediata. Entretanto, sou piloto, mas em breve terão de me tratar por Tenente Donovan. No meu tempo livre, fui encarregado dos homens que estão a limpar a floresta no Monte Jorge. E assim vi-me livre daquela maldita pedreira. Isto pede uma pequena celebração, disse Richard levantando-se para meter a mão por trás de uma estante, de onde fez sair uma garrafa. É do meu rum, a mistura especial de Morgan. O Major Ross deu-me um bom fornecimento antes de partir, mas ainda não o provei. Assim vamos ambos ver que tal é, depois de ter envelhecido algum tempo num casco, misturado com o excelente rum de Bristol. Aqui vai à tua saúde, Richard. Steven ergueu a caneca e provou, à espera de estremecer ou de pelo menos ter de fazer uma careta. Com a surpresa estampada no rosto, bebeu uma golada. Richard, não está nada mau. Ergueu a caneca na direção de Kitty. E aqui vai à saúde de Kitty e do bebê, de quem exijo ser padrinho. Se for uma rapariga, quero que lhe chamem Kate. Kate? Porquê? Perguntou Kitty. Porque nesta parte do mundo é melhor ser uma fera do que um rato. Nota. Referência a Catherine de Cheru, heroína da Fera Amansada, de William Shakespeare. Fim de nota. Steven fez uma careta. Não empalideças, mãezinha. Há de haver algum homem que a amance. E se for um rapaz? Perguntou a mãezinha. Richard respondeu. O meu primeiro filho será William Henry. E será sempre chamado assim. William Henry. William Henry? Gosto. Disse Kitty com agrado. Com a cabeça inclinada sobre a caneca. Steven disfarçou um suspiro. Ela não sabia. Saberia alguma vez? Conta-lhe, Richard. Admite-a como tua igual. Imploro-te. Também tenho novidades, tenente. E que possa um dia vir a ser almirante, anunciou Richard, fazendo um brinde a Steven. O Sr. King ordenou a Tommy Crowder que dê início a um registro da terra e dos seus donos. Vou aparecer nele como Richard Morgan, homem livre, dono de 5 hectares, por direito próprio e não por mercê da coroa. Vou ter também 4 hectares em Queensborough, na zona sem árvores. Vai acontecer mais ou menos em junho e será uma concessão do rei. Assim vou plantar trigo no caminho de Morgan e milho em Queensborough para alimentar os meus porcos. Ergueu a caneca. Faço-lhe um segundo brinde, Tenente Donovan, por toda a sua bondade durante estes anos. Que possa comandar 100 canhões numa grande batalha naval contra os franceses, antes de ser almirante da Marinha. Kitty, volta às costas e não espreites. As 20 moedas de ouro passaram para a mão de Stephen. Este ergueu as sobrancelhas, mas depois meteu-as no bolso do seu casaco de lona. Quando Kitty teve autorização para olhar, deu por eles a rir e não percebeu qual a razão. O ano de 1792 começou seco, embora tivesse havido a chuva habitual na altura de Natal, por sorte depois da ceifa. Kitty estava mais pesada, mas não tinha o ar de quem ia explodir, tal como acontecia com algumas mulheres. Não tinha a barriga muito grande e conseguia trabalhar sem grande esforço. Sabes, Richard, deverias ser tu a dar à luz este pobre bebê, disse-lhe, exasperada. Andas tão preocupado à minha volta? Penso que deverias ir para o Vale de Arthur e ficar com Olivia Lucas, disse ansioso. O caminho de Morgan é muito isolado. Não vou ficar com Olivia Lucas. E se o bebê vier mais cedo do que esperamos? Richard, já tive uma longa conversa com Olivia. Já sei tudo. Acredita que tenho tempo suficiente para avisar o Joey, para te avisar a ti, para avisar a Olivia. É o meu primeiro filho. Não venham assim tão depressa, disse com firmeza. Tens a certeza? É verdade, disse com voz de mártir sofredora. Depois dirigiu-se com ligeireza para uma cadeira e sentou-se sem dificuldade, olhando-o com uma expressão séria. Tenho umas perguntas a fazer-te, Richard, e insisto que me respondas. Pairava em seu redor um ar de autoridade. Fascinado, Richard não conseguia tirar os olhos da mulher. Então pergunta. Richard, em breve vou ter um filho teu, mas quase nada sei da tua vida. O pouco que descobri foi graças a Lizzie Locke. O que me disse é quase nada, mas creio que tenho o direito de saber mais do que a Lizzie Locke. Fala-me da tua filha, que teria agora a minha idade. Chamava-se Mary. E está enterrada junto à mãe, no cemitério de St. James, em Bristol. Morreu de varíola aos 3 anos. É uma das razões pelas quais preferia que os meus filhos crescessem aqui. O pior com que temos de nos preocupar é a disenteria. Tiveste mais filhos? Um filho. William Henry. Morreu afogado. O rosto dela contraiu-se. Oh, Richard. Não tenhas pena, Kitty. Já foi há muito tempo e num outro país. Os meus filhos não vão crescer correndo os mesmos riscos. Aqui também os há. E o afogamento é o mais comum. Acredita-me que aqui o meu filho não teria podido morrer assim. Foi uma morte que só acontece nas cidades e não nas pequenas ilhas, onde toda a gente se conhece. Aqui há pessoas más, mas não nos misturamos com elas. Porém, quando for organizada uma escola, nós, os pais, saberemos muito mais acerca dos professores do que os pais de Bristol. William Henry morreu por causa de um professor. Olhou-a com ar interrogativo, de cabeça ao lado. Queres fazer mais perguntas? Como morreu a tua mulher de Bristol? De uma apoplexia. Felizmente, antes de William Henry, não sofreu nada. Oh, Richard, não precisas ficar triste, meu amor. Tenho a certeza de que foste tu a causa de tudo isso. Quer dizer que eu não estava destinado a gozar das alegrias de uma verdadeira família em Bristol, onde nunca conheci o prazer de viver na minha própria casa. Tudo o que te peço é que guardes para mim um cantinho do teu coração, como pai dos teus filhos. Isso e eles serão bastante para mim. Ela abriu a boca, quase para dizer que lhe guardava bem mais do que um cantinho do seu coração. Mas fechou-a sem pronunciar essas palavras. Dizê-las seria uma promessa, um compromisso, que não tinha a certeza de poder honrar. Gostava dele imensamente, e por isso mesmo não achava decente fazê-lo concluir que era mais do que verdadeiramente poderia ser. Não havia música no seu coração, nem asas na sua alma. Se ele lhes desse, seria diferente. Se ele lhes desse, poder-lhe-ia chamar, meu amor.